ale ten kolo. FM, si žoto kompega do luo. Na missão por resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Salte, vem pra cima, cai na pista que hoje tem. Presença confirmada, tá com nós, rei dos reis. Muita graça e amor por aquele que aceitou morrer para o mundo obscuro, sedutor. Tem festa aqui na terra, festa lá no céu. A palavra que liberta é doce como um mel. Da água pro vinho, no piscar tudo muda. A vida de alguém, perdidão pelas ruas. Deus escolhe os loucos pra confundir os sábios. As coisas desprezíveis pra brilhar como um astro. Vem como Davi, vem entrar nessa dança, bailando na presença da Arca da Aliança. Alegria do Senhor, demorou, é nossa força. Pra quem não entende, nos condena pela roupa. De boot louco no pé, de bombeta na missão. Só não vê o interior, quem tá cego da visão. Nem tanto pelo dom, mas sim pelo fruto. A letra inspirada, uma luz no escuro. Levanta o caído, alguém que pede pelo fim. Não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. É de tô aqui, na palavra, no louvor. Pra chorar, pra sonhar, pra sentir mesma dor. É o som que bate forte nas ruas da cidade. No gueto, nos morros, pra alguém atrás das grades. Vem pra cá, irmão, com prazer sente o som. Acenda a sua lâmpada, desperte esse dom. O tempo é agora, tá na hora, sente o clima. Ed e pregador Lu fazendo a rima. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Pelo certo e na coragem, Deus nos livre da crocodilagem. Pois é assim que muitos agem, pois é assim que muitos agem. Saindo da disciplina, de respeito com as minas. Escravos da cocaína, de respeito com as leis que vem de cima. O papo aqui é reto, direto e sem massagem. O foco aqui é Cristo, o evangelho e sua mensagem. Alô bandidagem, o salve é esse aqui. Quem não tiver Jesus pro o céu não vai subir. Liga nós e vem junto pra um rolê diferente. Sem canhão, cara limpa, nada de entorpecente. Seja livre, irmão, liberte a sua mente. Na força do Senhor, quebre as suas correntes. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade. Nego demorou, olha quem colou. Ed MC junto com o pregador Luo. Na missão do resgate dos mano atrás das grades. Na missão de espalhar a mais pura verdade.